Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Espiônicas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre de Master e esse é o 176º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, Jorge! Falei as crianças, filha da puta! E aí você vai ter que aprender exercícios de respiração para falar o número do episódio agora. Não, é que acredite se quiser, eu quase esqueci o número do episódio. Eu pensei, caralho, é 176 quanto? Ah, tá, 176, vamos lá. Tá, vai. E neste episódio 176, eu e três queridos capangas de minha empresa vilanesca viemos para fazer finalmente mais uma das nossas votações. Nós já votamos qual foi o melhor Batman, qual foi a melhor jornada e agora votaremos qual é o melhor 007. Agora que Tiririca Bond fez seu último filme, né? O Daniel Craig, né? Então, aproveitar antes que entre um bonde ou uma bonda, né, nova, vamos fazer logo a votação de quem foi o melhor bonde de todos os tempos. E para esta votação, eu não poderia trazer ninguém melhor do que minha Bond Girl do coração, Dona Ana Lúcia Letier, Pincamina Pai e Doutorina e tudo mais que ela quiser ser nessa vida. Fala, pai, Pink Pai. Poxa, assim eu não posso me apresentar. Você apresenta. Ah, boa noite a todos e eu quero o meu martini batido, só de leve, viu? Sem muito exagero. Eu falei se apresenta, ela não se apresentou. É porque eu já tô bêbada. Ah, tá bom. Melhor forma de gravar o Paranerdia, né? E falando em pessoas que gravam podcasts bêbados, eu também trouxe o meu vilão de estimação, o meu odd blowjob de estimação, o senhor pensador louco. Fala, Blofeld. Muito bom estar aqui. Eu sou o Bond. Bond do Tigrão. Bond do Tigrão, muito bem. E junto com nós está também aquele cidadão que vai se fuder menos do que a gente achava que ia, pois o senhor Falcon, Fire Falcon. Aí você acabou estragando a minha entrada, porra, qual é? Faz, foda-se. Meu nome é Fire Falcon, George Fire Falcon. Viu? Foda-se, né? Mas é o quê? E voltamos daqui a pouquinho com esta votação, que Deus queira que funcione, depois do recadinho. Vamos lá. E aí, senhores e senhoritas, ouvintes do Paranerdia, aqui é o Jorge, seu editor. Vamos para mais um episódio de recadinhos, beleza? Para você que gosta de mandar aquele e-mail maroto, Nerdmaster gosta de ler lá no Parolando, e para você que gosta de mandar aquele vídeo de respostas, que nem o nosso querido Elias Passos Tenório, basta mandar para paranerdia@paranerdia.com.br. Você que gosta de fazer aquele comentário maroto no Twitter, basta você dar um pulo lá em @paranerdia, que tá tudo certo. Você que gosta de comentar lá no site, deixar o Nerdmaster feliz, basta dar um pulo em www.paranerdia.com.br. Porque agora o site tá funcionando, graças a mim, né? E assim você pode comentar sem medo de ser feliz. Você que gosta de dar um pulo lá no Facebook, fazer aquele comentário maroto nas postagens, basta dar um pulo em facebook.com/paranerdia. Você que quer comentar com a gente sobre os episódios, interagir com a gente, com o resto dos ouvintes e também com os padrinhos em questão, basta dar um pulo lá no grupo do Telegram, t.me/paranerdia, e venha conversar conosco. Você que quer ouvir os nossos episódios em live, os antigos quadros do Nerdmaster, como a nerdice do Nerdmaster, basta dar um pulo lá no YouTube, youtube.com/paranerdiatv. Agora, se você decidiu ajudar-nos com algo além da palavra, que já é algo muito bom, basta dar um pulo lá em apoia.se/paranerdia e picpay.me/paranerdia. Com apoios a partir de R$1, que hoje em dia não paga nem mais a média e no boteco, você vai estar ajudando o Nerdmaster a seguir com o podcast. De resto, fiquem com esse episódio que está sensacional. Que eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Volta. Então tá, senhores, tal qual a gente fez com as votações do Batman e da Jornada, criamos aqui uma pequena pauta para podermos fazer a nossa votação do melhor 007 de todos os tempos. Estão concorrendo nessa disputa do Sir Sean Connery, ou como poderia se dizer, Sean Connery, que fez o Bond de 1962 até 1967, num filme em 1971. Além dele, também tivemos Jorge Lazenby, que fez o A Serviço Secreto de Vossa Majestade, de 1969. Depois dele, teve o Roger Moore. Sir Roger Moore, tá bom, baby. Que fez do ano mais lindo de todo o universo, 1973, que foi quando eu nasci, até 1985. Depois dele, Sir Timothy Dalton, que sim, parece que todo cara que faz James Bond automaticamente vira Sir, né? Que fez o Bond de 87 a 89. Depois, o Percy Brosnan não é Sir? Eu acho que não. Ele não é mesmo. Então tá, então depois teve o Pierce Brosnan, que fez de 95 a 2002, e finalmente nosso querido Daniel Craig, vulgo Tiririca Bond, que fez de 2006 até o ano desta gravação, 2021. Muito bem, então. Alguns especialistas que eu conheço apelidaram ele de Didi Mocó. Tiririca, mas tudo bem. Vamos lá. Para as categorias, vamos começar primeiro com a categoria que teoricamente inicia todos os filmes, né? A melhor cena de Gun Barrel. E para você ouvinte que, como eu, não sabia o que caralhos é Gun Barrel, é aquela cena do James Bond andando uma arma apontando pra ele, apontando de volta e matando o cara que tava apontando pra ele, tá? É essa, isso é chamado de Gun Barrel. Legal? Eu não sabia. Soube depois, nessa, no estudo pra essa brincadeira. De nada! Então, tá. Eu sei que é culpa tua. Já que você se manifestou, ô culpado, qual é a melhor Gun Barrel, na tua opinião? A melhor Gun Barrel, na minha opinião, é a do último filme do Pierce Brosnan, que eu não vou lembrar agora. Muito bem, então. Então, um voto para o senhor Pierce Brosnan. Muito bem, então. Dona Ana, qual é a sua Gun Barrel favorita? Olha, eu tô quase dando uma de Glória Pires e dizendo que prefiro não opinar, porque... Não, você não pode dar uma... Não, não então. Pode dar uma de Glória Pires nessa conversa. Olha, sinceramente, eu nunca fui muito marcada pela Gun Barrel em particular. É falha de caráter, eu sei. Porque eu sempre entro mais no esquema da música. Ah. E a Gun Barrel acaba se tornando um mero detalhe. Eu nunca fui muito marcada. Então, talvez, se for pra dizer que tem alguma marca, com The Spy Who Loved Me. Por quê? Porque é o meu primeiro filme de James Bond. Então, olha, foi a primeira vez que eu vi a cena. Ô, Blofeld, qual Gun Barrel você prefere? Olha, falar real assim, eu podia falar do clássico, né, que foi o Sean Connery, que fez a primeira leva de cenas de Gun Barrel no início, assim, mas, por exemplo, eu não gosto, em respeito à Ana, eu não gosto muito do Roger Moore, porque o Roger Moore segurava com as duas mãos, sabe? Era como se o trabuco fosse grande demais para ele conter na mão. Eu gosto muito da do Timothy Dalton, especificamente o do Marcado para a Morte. Que ele é com uma mão só, assim, o joelho levemente flexionado, assim, eu acho que funcionou bem. Beleza, beleza. E na minha opinião... Tem que segurar mesmo com as duas mãos, viu? É. Mas isso são seres humanos. A gente não tá falando de seres humanos. A gente tá falando do 007. Né? E pra eu ser bastante polêmico, eu vou votar no senhor Daniel Craig na Gun Barrel, especificamente do último filme da agora contra o Spectre, né? Que, aliás, não contra o Spectre, não. Qual é o último filme? No Time to Die. É, Sem Tempo pra Morrer, Irmão. Isso, Sem Tempo pra Morrer, Irmão. E a Gun Barrel foi a finalização do filme. Quer dizer que agora ele poderia ser o James Bond. E agora ele para de gravar os filmes. Então, é só por conta desse plot twist ridículo que eu votei na Gun Barrel do seu Daniel Craig, tá? Muito bem, então. Para a próxima categoria... Melhores apetrechos, e vale tudo, tá? Não interessa que apetrecho, até o carro submarino tá valendo de apetrecho, tá? Só pra vocês terem ideia do que eu tô deixando passar nessa votação, tá bom? Então vale tudo! Olá, só pra avisar, o Jota já chegou aqui no chat do YouTube e falou assim que está feliz, está muito feliz. E ele tá muito feliz e podia estar participando da gravação desse episódio. Filha de uma puta! Tá bom. Tido, mas toma. Vamos lá. Então vamos lá, seguindo viagem. Jorge, melhor apetrecho. Melhor apetrecho, eu vou pegar o classiqueira, que é aquela canetinha que você dá dois toques pra poder apontar, né? A caneta explode. E quem foi o bonde dessa canetinha? O Roger Moore. Ele usou bastante essa canetinha. Moore. Muito bem, então. Mais um voto pro Jorge Moore, do seu Roger Moore e sua canetinha do capeta. Banana, melhor petrecho. Olha, apesar de eu ser muito fanzoca do Roger Moore, e realmente esse apetrecho tem muita validade, tem muita qualidade nele, o meu voto vai para bolsa do Timothy Dalton, License to Kill, 1989, porque ela tem tudo que você pode esperar, assim, é a bolsa do Gato Félix, tem apetrechos, relógios detonadores, explosivos, olha, uma maravilha. Isso é que se daria chama roubar na... Isso aí é que se chama roubar na votação, né? Em vez de ela escolher um apetrecho, ela escolhe um kit de apetrechos, mas tá bom. Tá valendo. Isso aí é o meu lado de jogadora de RPG, meu. Você boa, tem que sair com a mochila, rapaz, com tudo. Oninha, você escolheu justo a bolsa com feitiço indetectável de expansão, né? É bag of holding. É bag of holding, lógico. Ô, rapaz, sabe de nada. Só que eu não fiz a referência a RPG, eu fiz a referência a Harry Potter. Parabéns pra você e a sua referência. Olha lá, o... É a minha Tardes. Lindo. Ah, não, fala. É a Tardes, né? É. Ela tinha que botar Doctor Who nessa conversa, eu sabia. Mas tudo bem, tá? Ok, ok. Olha lá, Pencito. Melhor, cara, petrecho. Na verdade, eu tô entre dois. E os dois são do Brosnan. É, tem então, aquele relógio porra, ômega dele que dispara. Então tá, é o relógio que dispara raio laser do Brosnan, que é aquele relógio ômega. Acho que é sensacional. Muita mentira, cara, é muita mentira. É praticamente um relógio sabre de luz dele. E o outro, obviamente, também do Brosnan, o Vanquish, né? O carro invisível com polímero que reflete. Projeta de um lado o que as câmeras captam do outro lado dele, que é uma coisa maravilhosa assim. Muito bem. E eu não poderia dar esse voto pra ninguém mais do que o seu Rogério Mor, né, o seu Rogério Mais, porque ele, cara, foi o bonde mais cheio de apetrecho falcatrua na história dos bondes, cara. Eu vou citar dois só para ficar no... Um deles, inclusive, né? É a minha escolha. Né? Eu vou ficar com... Não, mas o teu ainda não é nada. Mas tem mais falcatrua ainda no que eu vou falar, que é, né? O famosíssimo carro submarino. Sim. Né? Que nunca existiu, para começo de conversa, que fizeram aquilo ali só com maquete. Tá? Aquele carro nunca existiu de verdade. E a porra do relógio com imã, que o Bond não podia dar outro uso melhor pra ele do que puxar o zíper da guria quando tava abraçando. Porra, rapaz! Pô, teve o carro avião também, né? Não, mas o carro avião acho que era do... Como é que era? O Homem da Pistola de Ouro, né? Era, do Homem da Pistola, não era do 017. Tem razão, isso não era do... Mas tudo bem, tranquilo. E antes da próxima categoria, próximas duas mensagens do Jota. Te mandei um e-mail, Nerdmaster, tu vai entender e vai ficar feliz também. Eita. Então tá, né? Se ele falou, eu fico feliz. Tá bom, então. Tá. Então bora. Cadê? Ah, eu acho que eu sei por que ele me mandou esse e-mail, mas eu não posso parar agora pra falar disso, mas tudo bem. Mas bora. Tá, bora, pra seguindo pra viagem. Próxima categoria, já que a gente falou do relógio desnudador, né? Vamos falar então das Bond Girls, né? Estão concorrendo nesta categoria. Eu tive o trabalho de achar a lista das Bond Girls, então sim, eu vou falar todas, foda-se. É. E na lista das Bond Girls tivemos Dona Ursula Andress no Dr. No, de 62, Dona Daniela Bianchi do From Russia with Love, de 63, a Dona Honor Blackman de Goldfinger, 64, Dona Claudine Auger de Thunderball, em 65, Dona Mi Rama, de Only Life Twice, só se vive duas vezes, de 67. Dona Diana Lee. 24 Oi? Horas por dia. Nada. O que foi? Nada. Repete, que pensador. Professores americanos, 24 horas por dia. Ah, tá, ok. Thank you. Your motherfucker. Dona Diana Rigg, de On Her Majesty's Secret Service, de 69, Dona Jill St. John de Diamonds Are Forever, de 71, Dona Jane Seymour de Live and Let Die, de 73. Eu tô lendo todos os nomes dos filmes em inglês porque foi a lista que eu peguei, tá, ouvinte? Então não fode. É, Dona Brit Eklund de The Man with the Golden Gun, de 74, Dona Barbara Bach de Spy Who Loved Me, de 77, Dona Lois Chiles de Moonraker, de 79. Cara, eu amo Moonraker, cara. Puta que pariu. Deve ser só você. É a história do Jaws mordendo o cabo do bondinho, não é nesse? É no Moonraker, sim, né? Exatamente. Ai, eu amo esse filme, muito, muito. Dona Carole Bouquet de For Your Eyes Only, de 81. Dona Maudie Adams de Octopussy, de 1983. Dona Tanya Roberts, de A View to a Kill, de 85. Dona Marianne Dabo, de Living Daylight, de 87. Dona Isabela Scropku, sei lá, foda-se como é que é o nome dessa mulher, de GoldenEye de 98. De 88, aliás. Dona Michelle Yeoh, de Tomorrow Never Die, de 97. Dona Carrie Lowell, de License to Kill, de 89. Denise Richards, de World Is Not Enough, de 99. Dona Hail Berry, lá em casa, de Die Another Day, de 2002. Dona Eva Green, de Casino Royale, de 2006. Dona Olga Kuryolienko, de Quantum Solace, de 2008. Dona Naomi Harris, de Skyfall, 2012. Dona Lia Seydoux, de Spectre, 2016. Dona Mônica Bellucci, também de Spectre, 2016. E Dona Ana de Armas, de No Time to Die, de 2021. E o Pensador Louco quer acrescentar algumas extras. Acrescenta, Bofel. Sim, teve a Rosamund Pike em Um Novo Dia para Morrer, junto com a Halle Berry. E teve a maravilhosa Sophie Marceau, atriz francesa, no O Mundo Não É o Bastante. Sophie Marceau tem alguma coisa a ver com Marcel Marceau? Não, acho que não. Não. Acho que só a cidadania francesa. O Marceau deve ser o Silva deles, né? Mas tá bom. Sim. É possível. Eu quero acrescentar também Gracie Jones no A View to a Kill. Exato. Então, ok. Gracie Jones, muito bem. Jorge! Eu! Tua Bond Girl! Mano, posso roubar um pouquinho aqui no, nesse quesito? Depende. Eu vou dar o meu voto, só que eu quero citar outras duas que são bem conhecidas e que fizeram papel de Bond Girl. Tá bom, entendi. Você vota na que você quer pra eu não me fuder na hora da verificação do voto, e aí o resto a gente conversa. Vai. Ok. O meu voto vai pra Eva Green, que fez Casino Royale, o primeiro filme do Craig. Do Craig. Aham. Porque Eva Green é Eva Green, né? Puta, Eva Green, olá em casa! Ela é muito bonita mesmo. E as duas citações que eu vou trazer é Famke Janssen, que ela fez Bond Girl no 007 contra GoldenEye em 95. Pra quem Golden não sabe... GoldenEye foi o Dalton ou foi o Brosnan? GoldenEye foi o Brosnan, foi o primeiro do Brosnan. Foi o Brosnan. A Famke Janssen era a Bond Girl que matava os caras com as encoxadas, né? Que ela pegava. Exatamente. É verdade, não... Não, mas é isso mesmo. Ela gostava de matar os caras com a encoxada e tinha prazer com isso. Nossa, o que será, né? E, assim, pra quem não conhece a Famke Janssen, o papel que ela mais foi conhecida por isso foi a Jean Grey de X-Men. E a segunda que eu vou citar aqui é de 97, Tomorrow Never Dies, Terry Hatcher. Olha. Terry Hatcher, que foi muito conhecida por causa de Lois Lane no Superman. E sempre nos nossos corações, Lois Lane de Lois e Clark. Exato. Foram essas duas citações que eu queria fazer, que eu achei em uma outra lista de Bond Girls. Inclusive, uma terceira que eu quero fazer a citação rápida é como a Grace Jones não envelheceu nessa caralha. Tá bom. A Grace Jones, ela bebe da mesma água que a Rainha Elizabeth. Ela deve ter. Enquanto a Rainha Elizabeth tomou uma taça, essa daí tomou um tonel. Né? Ok, tá bom. Pensito, fala tua Bond Girl. Senhor, sim, senhor, assim, essa lista é toda maravilhosa, cheia de atrizes competentes e indérrimas e provocantes em todos os sentidos, mas aí eu tenho que me ater ao original. Eu vou com Ursula Andress, a Bond Girl original. E se vocês ouvintes não têm ideia de quem eu estou falando, procurem aí um filme chamado A Montanha dos Canibais, que vocês vão ver por que eu estou falando isso. Caralho, com tanto filme pra sugerir, o filho da puta vai de Montanha dos Canibais. Ah, bom, ok, eu já vi essa merda, essa mano, bosta. Mano, Ursula Andress, em 1962, que foi o filme do Bond que ela participou, mano, linda mano. Demais. Realmente. Tô sobrando aqui. Que eu faço efeito pra ele, né? Fala, você tá sobrando não, Aninha. Fala a tua, Bond Girl. Olha, eu vou seguir o exemplo do Jorge e eu vou fazer o meu voto primeiro, mas eu vou fazer também duas... Três menções honrosas, tá? Okay, ok. Então, o meu voto vai para Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg, que é o nome da Jane Seymour. Olha aí. Do To Live and Let Die. Não, que aliás, você não fala To Live and Let Die, você faz To Live and Let Die. Calma que a gente chega nessa parte ainda. Calma, minha filha. Sabe, é curioso. Só pra saber, o Live and Let Die é o Roger Moore, né? É o Roger Moore. Sim. A personagem dela é a Miss Solitaire e ela joga cartas de tarô. Sabe, eu gostei muito do jeitinho delicado, suave dela, porque ela não é aquela Bond Girl pra seduzir. Ela é mocinha em perigo, tá? Tudo bem. Mas tava muito bonita. Fez uma composição linda com aquele lance todo meio místico das cartas de tarô, que ela era também uma espécie de pet do bandido, né? Marcou, na minha cabeça marcou muito. Agora a gente percebe que ela além de amar Roger Moore, ela tem uma preferência absurda por Live and Let Die. Tá bom, vamos lá. Tô sentindo a tendência aí. Eu mereço, tá bom, vá. Tá bom. As minhas honrosas são, né, a Orconcourt, que é a Ursula Andress, a Barbara Beck, do The Spy Who Loves Me, porque é a minha primeira de Bond Girl, mas eu quero fazer uma menção muito honrosa, provavelmente vai ser a única menção ao filme do Lazenby, que é a Diane Rigg, porque, convenhamos, ela teve que encarar George Lazenby, então só isso ela merecia um monte de prêmios. Tá bom, ok. Muito bem, tá certo. Quem falta? Falta eu, né? Então bora. A minha Bond Girl, quando se fala em Bond Girl, na minha cabeça só vem uma cena. Dona Hale Berry de biquininho saindo da água. Delícia. Então, eu não preciso dizer mais nada pra isso, não. Além de... No seu voto está embutida a Ursula Andress, porque é uma homenagem direta à saída dela também das águas. Sim, mas sendo, com todo respeito a Dona Ursula Andress, que ela é sensacional, sem sombra nenhuma de dúvida, mas a Hail Berry é muito melhor, tá? Desculpa. E já que tá todo mundo fazendo menção honrosa, eu vou fazer uma menção honrosa que tem a ver com o avatar que eu tô usando nessa chamada. Ouvinte, se não sabe, a gente faz as gravações do Paranerdia no canal do YouTube do Paranerdia, Paranerdia TV, tá? youtube.com/ParanerdiaTV, por favor, vá lá e nos assista. Porque se tem uma mulher que personificou miravilhosamente o papel de uma Bond Girl, foi Madame Dona Beyoncé como Floxi Cleópatra nos filmes do Austin Powers, tá? Isso é menção honrosa até fora do cânon de James Bond, mas tá valendo. Não é mais honrosa do que isso, só dois disso. Ela também fez uma Bond Girl honorária no Inspetor Clouseau com o Steve Martin, né? Sim. Olha aí. Steve Martin? Ah, é Steve Martin, tem razão. Pantera Cor-de-Rosa, o remake da Pantera Cor-de-Rosa. É que quando falam Clouseau, eu não consigo pensar no Steve Martin, mas tudo bem. A respeito de Beyoncé... Rapá! De novo, né? Rapá! Como não, rapá! Então, rapá! Então tá. Depois dessa, vamos passar pra melhor categoria. Pronto, Madame Donana. Vambora. A gente não precisa nem perguntar pra você qual é, né? Categoria agora, melhor canção de abertura. Madame Donana, eu já vou botar o voto já no cara que, do Live and Let Die, porque eu nem preciso nem dizer por quê, né? Beatles, mas, porra! Né? Por que não, né? Paul McCartney, tá? Não eram os Beatles nessa conversa, tá? Era só o Paul McCartney, tá bom? Desculpa aí. Mas escuta, é um musicão, hein? Ela porra, já... não, como não? Agora explica por que que você tá querendo votar no Live and Let Die, como se ninguém soubesse. Né? Não, além de ter o Roger Moore, porque, né, já acho que já ficou meio claro que eu sou tendenciosa, eu gosto dele. eu comparo, assim, as músicas, todas as músicas de James Bond são marcantes. Mas eu acho que o To Live and Let Die, ela tem uma coisa que é meio atemporal. Você ouve a Shirley Bassey com Goldfinger e ela tá marcada naquele tempo dos anos 60, aquela coisinha assim. Ela tem cara, cheiro, cor de anos 60. Tem um pouquinho de cheiro de naftalina nela, coitada, sabe? To Live and Let Die, ela parece que poderia ter sido feita ontem. Mano, mas, porra, To Live and Let Die, caralho, que musicaço, velho. Sim, verdade. Tá tocando na tua cabeça agora, eu sei, ouvinte, desculpa, tá? Ah, na minha tá direto. Né, aliás, desculpa, toda vez que a gente sabe, mas... Né, a gente sabe, desculpa, mas... To Live and Let Die... Não só tá tocando na cabeça de vocês, mas tá tocando de fundo, porque eu vou fazer um favor. Nossa, de surpresa, não! De cada música que vocês escolherem, mais tarde, quando eu for editar, vai aparecer. Mas que você se foda! Tá bom, Pencito, música. Cara, Live and Let Die é uma música assim, emblemática pra caramba, assim, mas eu acho que ela é aquela assim, que não tem comparação. A minha escolha vai ser outra igualmente emblemática, que é a GoldenEye pela Tina Turner, cara. Filha da puta, roubou meu voto. Vocês não podem votar, né? Você pode, eu disse que você não pode votar também. Eu me pedi essa, votou meu voto, roubou meu voto. Só porque você votou, eu não posso votar também. É um babaca. Continua, pensador, esquece da gente. Não. Era só isso mesmo. Tina Turner é maravilhosa, aquela composição. Tina Turner, caralho. Porra, cara, não tem o que fazer, cara. Teve várias canções maravilhosas. Teve até o Tom Jones cantando, Alicia Keys cantando. Porra. Na boa, a única música, até hoje não é preconceito, que tem fases dela que eu gosto muito. A única música do... O único single de um filme do James Bond que eu não gostei muito, que eu achei que não ficou assim em tudo que poderia, foi a da Madonna. Eu realmente não gosto daquela música. Ok. Bom, Jorge, posso botar teu voto no PC Brosman também, ou tu vai querer mudar? Não, eu vou querer pegar a música da Adele, que é do Daniel Craig. Do Daniel Craig, Skyfall. Da Adele? Do Skyfall? Sim, essa Skyfall, música é poderosa. O povo... Tudo bem, a música é boa, mas o povo odeia essa porra desse filme, né? Mano, é que assim, a música da Adele era a minha terceira escolha, porque a primeira era da Tina Turner, Pensador já trouxe, a segunda era Beatles, que a Aninha já trouxe, então eu trouxe a terceira escolha. Tá bom. E agora você vai terminar essa trilha musical simplesmente, porque na minha opinião, quando você pensa em 007, só vem uma música. Opa! O tema de 007, porra! Caraca! Sim. Não é cantada? Não é, foda-se. Eu não perguntei música cantada, eu falei tema de abertura. E olha que ela... Tema de abertura do que a porra da música que se chama 007 Team. Porra. Sim, e a música que mais teve versões, porque, né, tivemos 25 versões dessa música. Do caralho, né, porque a gente só teve o quê? 50 filmes? Não, os próprios 25 filmes. Né? Porra, cada filme é uma versão diferente dessa caralha, desse tema, né? Sim. Todo mundo, quando pensa em 007, essa bem, mesmo. O Live and Let Die é capaz de aparecer primeiro do que o tema, propriamente dito. Mas, cara, quando a pessoa pensa James Bond, começa Porra, é o tema, sim, caralho. Porra, é que nem você assistir Missão Impossível e não pensar na música tema, independente de qual seja a versão dela. Sim, sem ou dúvida. Você falar Batman e não ver a Feira da Fruta. É, não. É, realmente. Não. Não. Pra mim veio o tema de 66. Ai, ai, ai. Tá bom, seguindo. Vamos embora pra próxima categoria. É, ai, cacete, é essa, né? Tá bom. Cena mais mentirosa. Então bora, Jorge. Que mano cena tu viu num filme de 007, olhou pra tua cara, esfregou os olhos, porque achou que estava vendo coisas, olhou de novo e teve razão. É, é uma merda. Tem uma cena em um dos filmes do Brosnan, que ele tá fugindo de alguns vilões no alto de uma... De uma... Ai, caramba. É a minha cena. De uma represa. É. Não. E ele é encurralado pelos dois lados e ele simplesmente salta da porra da represa. E foda-se a gravidade. E foda-se a gravidade. Muito olha, não bem, é a minha então. Cena, mas é com a minha é com o Brosnan também. Então bora, Ana. Manda tu. Qual é a tua cena mentirosa com o Brosnan? É... Inclusive essa cena do começo de um dos filmes. É, não. As melhores cenas mentirosas... Não, peraí. As melhores cenas mentirosas, menos a minha, que a minha tá no meio do filme, mas as melhores cenas mentirosas são as de começo de filme. É quando o cara tá terminando o caralho de uma missão pra entrar na missão do filme propriamente dito. É batata. Mas vai lá, Ana. Deixa eu adivinhar. É Pierce Brosnan descendo na neve de esqui de terno. Olha, eu acho que começa de terno, sim. Porque a coisa começa que ele presencia a morte do agente 006, que é o Sean Bean, ou seja, ele começou a morrer em filme de 007. Tá? Não, o Xambi já morria antes. Não, o Xambi já tem. Xambi é tradição. É igual mandar o Jorge se fuder. A tradição é matar o Xambi. Porque eu sei que a coisa acaba descambando pra ele saltar de uma moto para um avião em queda livre. Esse é muito mentiroso mesmo. Não, é aquela cena que você olha e diz: ah, avá, não. Avá! Tá bom, Pensito. Cara, pior que, principalmente na fase do Roger Moore, assim, o pessoal contava com esse tipo de bizarrice que desafiava a lei da física. Mas uma coisa que sempre me incomodou não é uma cena exatamente do James Bond. É uma cena do Odd Job, em que ele tira o chapéu, o coco arremessa e ele corta fora o pescoço de uma estátua maciça de pedra. Não que a porra do chapéu não fosse afiado o suficiente, mas com a massa e o peso que deveria ter pra ele arremessar a distância e cortar fora a cabeça de uma estátua, a porra do Odd Job devia ser um anão, porque aquilo ia pressionar rumo ao centro da Terra sem parar. Eu acho aquilo ali... Meu Deus, eu olho aquilo assim... funciona muito bom. Até a tricalidade da coisa funciona muito bem, cara. Mas, velho, não, cara. Esse chapéu é de qual filme, Pensador? É o GoldenEye do... GoldenEye. É o Goldfinger, não. É o Goldfinger. GoldenEye é do Brosnan. Desculpa. Não, Goldfinger. Goldfinger. Aí, agora a minha referência que eu ia trazer pro Pensador. Kung Lao, Pensador. Sério? Kung Lao. Tá, mas o Kung Lao corta pessoas, ele não corta estátuas. Um sombreiro gigante, forpal, cara. O do Odd Job era a porra de um chapeuzinho coco, cacete. Não é? Venhamos. Nem a Xena, que tinha uma coisa que era realmente uma arma, que é o chakra. Chakra. Saía por aí cortando chacrando. Cabeça de estátua. Pois é. Tá bom. Chacrando. E ela sabia usar aquilo, hein? Ok. Então tá. E pra minha cena mentirosa favorita, eu vou concordar com o Pensador que o Roger Moore é o campeão absoluto de coleção dessas cenas bizarrérrimas. Eu vou trazer, sim, Pitfall. Roger Moore passando por cima de cabeça nossa, dos de crocodilos. Jacaré. Nossa, velho. Ai, meu Deus, que pariu, cara. Olha aí. Muito pra minha cabeça o Roger Moore com aquele corpo de Roger Moore. Ele, nesse filme, ele não tá tão em forma quanto nos filmes anteriores, tá ok? Tá? Pulando cabeça de jacaré no melhor estilo Pitfall. Porra! Cara, só queria parafrasear você, assim, cara, Roger Moore, cara, em forma de quê? De múmia. Ele já começou velho fazendo os filmes do James, ele nunca teve em forma. Ele tava mais barrigudinho no Vive e Deixa Morrer, ele tava mais, é verdade. Mais barrigudinho, tava. Tava, tinha tomado um chopinho a mais no Vive e Deixa Morrer. Escuta, o Roger Moore tinha uma série muito antiga que ele fazia com o Tony Curtis, chamado Persuaders, tá? Sim. E ele, naquela época, ele já tinha essa pinta de Lorde. O papel dele, inclusive, era de um Lorde. O Lorde não precisa ser forte, musculoso, tudo em cima. Ele não precisa fazer exercício, que nem o coitado do Henry Cavill, pra ficar o Geralt de Rivia, sabe? Não, isso tava muito longe dele. Nossa. Tá bom. Só que você esquece, Donana, coisa mais linda do tio, que no filme... Ele é o caralho de um espião! É espião espiona, ele não fica seguindo o corpo. Ele não é um Lorde! Porra! Aí eu discordo que ele é o James Bond mais Lorde de todos. Nerdmaster, ele é inglês. Todos os ingleses foram criados ali nas estrebarias reais da Inglaterra, velho. Essa é a ideia. De erva. De Oxfordshire. Tá bom. Né? Mas sim, antes que você siga com a próxima categoria, trazer aqui as mensagens do Jaderson Gomes lá no YouTube. Não, peraí. Antes das mensagens, eu quero dar uma menção honrosa, que eu, aliás, já dei. E vou dar de novo. Aham. Jaws mordendo o cabo do bondinho. Ah, o Moonraker. Sim. Não, eu olhei pra essa cena. Tudo bem que o Moonraker, que é o contra o foguete da morte, né? É o mais galhofa e o mais falcatrua de todos os filmes do James Bond. E tinha que ser no Brasil. Claro. Mas caralho! A porra dos Jaws, né? Aquele filho da puta com dente de aço, né? Vim no cabo do bondinho do Pão de Açúcar e morder e roer e destruir o cabo do bondinho na dentada. Puta que me pariu. Nerdmaster, vamos trazer uma referência para alguns episódios anteriores do Paranerdia? Mandíbula! Pois é, tá pensando isso. Tá ok, tá. É, comenta. Agora sim, os comentários lá do Jaderson Gomes. Ele perguntou, e aquela musiquinha do A-ha? É boa, não é ruim. Daylight é linda. Não é ruim, mas cada um tem o seu direito de escolher a música que quis, né? Aí... É que era difícil escolher mais de uma, né? Se eu tivesse que fazer mais de uma, eu daria um lugar especial. E foda-se a minha métrica de votação, né? Né? daria é uma que é meio depressiva, tá? Mas eu não sei, tem algo nela que me cativa, que é o The World Is Not Enough. Sim. É meio tristonha, sabe? Mas sei lá. Outros comentários, Jorge. Aí o próximo comentário aqui, ele mandou: os filmes do Brosnan têm tantas cenas mentirosas que nem ele acredita. Isso é verdade. E aí ele pergunta, muito provavelmente no meio do caminho alguém falou alguma coisa, ele perguntou: Xambinho? É porque é o Xambinho. O Xambinho. É o Xambinho. Sim, Xambinho. Tá certo. E ele já emendou com um palhaço no ícone porque ele sabe que falou merda. É, piadola, né, velho? Desculpa meu sotaque. Não, o sotaque fui eu que falei Xambinho. Mas eu falei Xambinho de propósito. Né? Então bora. Próxima categoria. Antepenúltima, tá acabando essa merda. Melhor carro. Vale o do submarino? Vale. Então, vamos lá. Claro. Ele é tanto um apetrecho quanto um carro, né, porra? Claro. Jorge, melhor carro. Mano, eu posso dizer que eu gosto dos antigos, então eu vou em um dos primeiros, se eu não me engano, do próprio Sean Connery, que é aquele Rolls Royce, que é lindo demais, cara. Meio verdinho, né? É. Dona Ana, melhor carro. Já que tá valendo, é o Lotus Esprit S1 de 76. Também conhecido como carrinho submarino. É o carrinho que faria a festa nas enchentes no Brasil. Então, é um carro que é utilitário. Preciso de um desses aqui no Taboão da Serra. É, tá certo. E por mais que tudo que tenha aparecido em tela fosse assim zoeira, como o Nerd Márcio falou, era só maquete, o Lotus Esprit era um carro mesmo. Ele foi produzido entre 76 e 1980. Sim, o carro existe. Então... O carro na rua existia. Agora, na hora que ele virou submarino, era maquete. Foda-se, né? Mas tá bom. Vamos lá. Voz de veludo. Melhor carro. Sou eu? Cara, eu acho que eu vou votar com um clássico, porque eu adoro carro retrô assim. O Aston Martin DB5 do primeiro James Bond de 64, cara, é maravilhoso, cara. Sean Connery, no caso, né? Beleza. É, do Sean Connery. Cara, lindo o carro. O carro é lindo, lindíssimo, cara, realmente. E eu também vou de Aston Martin e na versão também do seu Sean Connery, porque... Caralho, é o carro, cara. Como o cara fala, carro 007, é um Aston Martin, cara. Puta, não tem o que pensar mais nessa brincadeira, né? Tá. Esse é aquele carro, assim, que se é do James Bond, ele tá prateado, e você sabe que aquele é o carro de um espião. Se você pinta de preto, ele vira o Batmóvel num instante. É, né? Tá certo. O carro é foda, bicho. Ou qual era o carro do Besouro Verde? Podia virar também. Pô, podia. Era um Cadillac. Já. Era um Cadillac. É verdade. Cadillac. Vamos lá. Melhor pedida de Martini. Batido. Não mexido. E aí? Ai. Jorge, quem melhor se embebedou? Cara, eu lembro. Assim, eu não vou lembrar qual filme, mas eu lembro que era o Roger Moore pedindo o Martini dentro de um cassino, velho. Sim, esse aí acho que era o espião que me amava, eu acho. Isso. Porque, assim, a cara do Roger Moore, quando ele pediu o Martini mexido, mas não batido, velho, ele fez uma cara de tão canastra, velho. Lindo, velho. Ou seja, fez a cara que ele faz, né? Que ele é um canastrão, cara, da porra. É. Muito bom. Dona Ana, melhor Martini. Puxa, agora pegou, viu? Porque são tantas... Posso escolher todas do Roger Moore? Pode, aí assim eu não sofro. Pode, não precisa ser uma específica. Basta dizer Roger Moore. Pronto, já foi. É que essa específica do Roger Moore, ele fez a melhor cara de canastra que ele já fez em toda a carreira dele como James Bond, velho. eu vou contar um segredo que não é segredo, tá? Mas a minha mãe também adora o Roger Moore, particularmente por causa dessa cara de canastrão dele. Por que será, né? Olha só. Você quer mal de família. Pensudo. Cara, minha escolha favorita é a do Timothy Dalton no View to a Kill, onde ele chega pro cara e fala: vodka martini. Steer, not shaken. E ele dá aquela respiradinha antes pra dizer assim: vem cá, filho, deixa eu te ensinar como é que faz, é assim que eu quero. Bem isso, cara. Muito bom. Muito bom, muito bom. E eu vou ficar no clássico, tá? Roger Moore é muito foda, as pedidas de Martini dele são sensacionais, mas o primeiro que deu aquela cara de bunda, inclusive, tosqueada na navalha, foi seu Sean Connery pedindo um Martini. Então, o Sean Connery, pra mim, é o melhor pedidor de Martinis da bondaiada toda, tá? É, porque assim, o resto do pessoal veio tudo baseando-se nele, né? É. Porque antes do Sean Connery chegar ali, era tudo mato. Era tudo mato, né? Então tá, e pra terminar essa conversa, a gente não poderia terminar com melhor categoria do que essa, a melhor fala Bond. James Bond. Bora, Jorge, quem melhor se apresentou, cara, nos filmes? Cara, eu puxando assim pela memória, que eu já consegui chegar próximo do eu ainda não assisti os filmes do Daniel Craig, mas quer ver? Um e falou assim com toda a empáfia possível e imaginável a respeito de Bond foi o Pierce Brosnan. Ok. Mano, pensa num maluco que chegou com todo o orgulho, tipo, o cara tava esperando uma década pra falar isso, deu pra perceber. ele viu uma geração inteira de Bond falando Bond, James Bond, antes dele, e ele chegou, mano, deu pra sentir orgulho na voz dele falando aquilo, velho. Lindo. Tá certo, ok. Banana, qual o melhor falador de sobrenome duas vezes? Eu vou colar com o Farifalco, porque... Gente, sério. Não, é sério. A primeira vez que eu vi Pierce Brosnan foi numa série dos finzinho dos anos 80 chamado Retrato Falado. Ele era novinho ainda lá. Retrato Falado não, minto. Remington Steele. Remington Steele, com certeza. Remington Steele. Ele aparecia volta e meia, ele era um gatuno que se fazia passar por esse Remington Steele, que era um investigador particular inventado por uma mulher que não podia usar o próprio nome, que você já viu, né? Machismo. Então, ele roubou essa personalidade e começou a se apresentar como o Remington Steele. Ok. Eu olhava pra ele, pra aquele homem, especialmente de gravatinha borboleta, roupinha toda arrumada, eu falei assim, meu Deus, esse homem vai dar um James Bond tão lindo, tão lindo. Mas ele é irlandês, será que eles vão escolher um irlandês para ser um James Bond? Ah, o futuro se mostrou... Eles escolheram a porra do escocês, caralho, foi o primeiro. Sim, verdade. Tu quer um cara com mais sotaque que a porra do Sean Connery, caralho. Inclusive, uma das críticas que eu tenho pro Pierce Brosnan é que, apesar de procedência britânica, ele ficou tanto tempo nos Estados Unidos que ele não tem aquela fleuma no sotaque britânico, assim. Sim. Ele dá as forçadas, assim, é por isso que talvez eu não escolheria ele nesse sentido. Mas e quem você escolheria, então, já que você tá falando? Ah, especificamente a primeira vez que ele fala Bond, James Bond, com um cigarro na boca, o Sean Connery, sabe, parece que tá no boteco, cheio de farofa na boca, que deve ter voado perdigoto na plateia inteira, sabe, a equipe inteira ficou cheio de perdigoto na cara, deve falar, Bond, mas James Bond. Você tá me dando os Zardoz feelings, não faz isso não. Caraca, velho. Gente, vou ter pesadelo agora. Zardoz Feelings é bom. Falando nisso, ouvintes, ouça o episódio de Zardoz, que ficou sensacional, incrível, velho. O episódio ficou sensacional, mesmo eu caindo no meio do caminho, mas o pensador segurou a batata na boa. Foi melhor te agradecer. Minha melhor lembrança desse episódio foi ter quebrado o Nerdmaster, foi a comparação com o Marcos Pasquim, que Nerdmaster chegou. Caralho. Então tá. Eu falo bem isso porque fui eu que disse essa birosca. Ok, vamos lá, chega. E pra terminar essa disputa, que eu vou te contar um negócio, terminou bem disputada, tá? Quando eu contar os votos aqui, vocês vão ver isso, tá? Eu vou concordar com o pensador que aquela primeira Bond, James Bond, com cigarrinho no canto da boca, mais cafajeste que a puta que o pariu, é o senhor Sean Connery, a minha votação de melhor Bond, James Bond, com aquela porra daquele cigarrinho. Muito bem, então. Rapaz, então, rapidinho. Ah, ele ali, fala. Ele não tava interpretando só o James Bond ali, cara. Ele tava fazendo uma mescla entre o James Bond e o Bibelô dos Sete Gatinhos, de tão cafajeste que ele tava, cara. A cafajeste pra caralho, mas tamo lá. Então, para apuração dos votos, em último lugar, que novidade, não, eu tô tão surpreso imaginar com esse último lugar. Senhor Jorge Lazembe, com apenas um voto. Foi o Dona Ana que votou na Bond Girl dele. Só por isso. Sim, não, eu não votei nele, ele eu votei voto, nela, foi... né? É, exatamente. Eu voto nela, não é, foda-se, é pra tu ver como é que ele é um perdedor, né? Então foda-se. Ninguém mandou. Em penúltimo lugar, empatados com 3 votos cada, tivemos Sr. Timothy Dalton. Sim. E o senhor Tiririca Daniel Craig Bond também com 3 votinhos apenas. Ai, medalha de bronze. Agora eu preciso contar os votos aqui direitinho. Peraí. Ai, Dudu! Olha só! Tivemos medalha de prata dupla, não tivemos medalha de bronze. Então vou dizer que a medalha de bronze ficou com o Timothy Dalton e o Daniel Craig empatado, porque com 8 votos tivemos um empate no segundo lugar. Entre Sean Connery e Pierce Brosnan. Olha só! Merecido. E também com surpresa de ninguém, porque eu até já tinha falado isso na apresentação do tema no grupo da equipe do Paranerdia, com simplesmente 10 votos ganhando de lavada o melhor James Bond de todos os tempos. É sim o senhor Rogério Mais, seu Roger Moore. Uma salva de palmas virtuais para ele, seu Jorge. A surpresa de ninguém. Rogério Mais é o... Eu já sabia! Eu também. Rogério Mais é o votado pela equipe Paranerdia do Instituto Datafoda-se como o melhor 007 de todos os tempos. Eleito pelo Instituto Meu Cu de Pesquisa. Essa é a ideia. Exatamente, pelo Instituto da... Não foi pelo Meu Cu, não, porque afinal de contas existe um contrato de exclusividade no Paranerdia com o Instituto Datafoda-se. Ah, tá. Então é com o Datafoda-se, que a auditoria dessa votação foi com os auditores da Russell Flowers Bubbles, o Instituto Datafoda-se, tá? Muito bem. Outra coisa, eu quero passar uma mensagem lá do YouTube e duas curiosidades para vocês. A primeira é mais uma mensagem do Jaderson Gomes, mandando assim: segundo o Instituto Roger Moore de Pesquisa e Estatística, o bonde mais popular de todos os tempos é o Roger Moore. Nossa, viu? Que surpresa! Uau! E segundo, o Bond que mais foi Bond nessa vida também foi o Roger Moore, com 7 Nossa, filmes. Que surpresa, não? E assim, na sequência, depois do Roger Moore com 7 filmes, nós temos Sean Connery com 6, nós temos Daniel Craig com 5, tivemos Pierce Brosnan com 4, Timothy Dalton com 2 e o Lazenby só com a Serviço Secreto de Sua Majestade. Ainda tem uma dúvida de por que ele foi o último. Não, né? Então tá. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos, meus queridos participantes, Dona Ana, Jorginho, Pensador Louco, meu queridíssimo veludeiro de voz sensacional. E ficamos com essa por aqui. Ouvintes, o melhor do Bond de todos é o 007 do Roger Moore. E para todos vocês, eu desejo vida longa e próspera. Muito bem. You got an Nerd Mail. See reflection. E aí, pessoas do Paranerdia, beleza? Vamos aos agradecimentos aos padrinhos do Paranerdia, sejam do PicPay ou do Apoia-se. Vamos lá! Ana Carolina Martins, Ana Lúcia Letier, nossa querida Joaninha Trecker, Arthur Boni, Daniel Rossi, Diego Ferreira Veríssimo, Elias Passos Tenório e suas interessantes vídeos-respostas, Emílio da Costa Mansur, J. Santos, Léo Oliveira, Lucas Freitas, Luciano Dias, Paulo Libardi, Rodrigo Moquepon, Santo Cruz lá do Debarcast, Sérgio Cabral, Sueli Nastri, Thiago Teixeira e, por último, mas não por menos importante, Valdir Fulmeni Júnior. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Paranerdia. É Spectre. Ela faz... Só essa tia, é, Nerdmaster, ela faz o Spectre sim, ela é a Bond Girl que é viúva e ele dá aquele rango assim e depois abandona ela no dia seguinte. Mônica Bellucci, tá bom. Tá pronto, tá bom, vou botar duas, botar Leia e botar Mônica Bellucci. Bom, como se eu ficasse muito chateado de acrescentar Mônica Bellucci em qualquer coisa nessa vida. Né? Tá bom, olha como eu fico chateado com isso, tá. Então, volta do corte, tá, Jorge? Bora, estamos juntando o corte. 3, 2, 1. Golden Eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know. Vormicê acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge, da Fire Falcons Editions. Te vejo logo, logo, no próximo programa. Até mais!